Tá começando a terceira edição do podcast 9 Minutos. Mais uma vez, 9 minutos de muita notícia, conversa fiada comigo e com a Paula. Oi, Paula. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bem. Tá, vamos começar o 9 Minutos de hoje com uma novidade, atendendo a milhares de pedidos, na verdade uns 5, 6, criamos o Twitter oficial do podcast. Então agora vocês podem entrar em contato por meio dele, @9minutoscast, e pode também mandar pela hashtag 9 Minutos. Pode xingar, falar qualquer coisa com a gente, que nós estamos aqui para ler e colocar sugestões em prática no nosso programa. Se quer ver um assunto discutido aqui, pode mandar, porque a gente vai pelo menos ler o seu comentário. É. Né? Pois é, Paloís, e um outro comentário elogia as suas doces risadas. Eu recebi muitas mensagens de amigos meus que acharam a sua risada uma delícia. O programa de hoje, assim como o da semana passada, tá bem polêmico e bem violento. Vamos começar falando da trégua que aconteceu lá na faixa de Gaza, um conflito entre Israel e mais precisamente o Hamas, que é um grupo que busca o controle daquela região ligado a atividades terroristas. Os ataques tiveram início no dia 14 de novembro, quando uma operação militar israelense matou o chefe do braço militar do grupo Hamas. Segundo testemunhas, Ahmed Jabali dirigia seu carro quando o veículo explodiu. Com isso, o Hamas prometeu retaliação e jogou alguns foguetes no território israelense, matou civis, e isso deu a justificativa que Israel queria para entrar com uma ofensiva mais forte. Foram mais de 160 mortos da região da faixa de Gaza. E uma crítica que tem sido feita ao governo de Israel é que mais da metade desses mortos são civis. Os palestinos saíram às ruas da faixa de Gaza na última quarta-feira para comemorar o cessar-fogo com tiros e gritos de vitória. Sempre quando a gente trata da crise ali do Oriente Médio, principalmente da criação do Estado de Israel, existe uma discussão muito grande em torno de quem está certo e de quem está errado. E existe a questão também do não reconhecimento, né? Todo mundo sabe que a Palestina hoje é que luta para ter o direito de nação que Israel, lá depois da guerra, teve. A maior questão, o complicador, é que o líder reconhecido, né, que busca a libertação e a criação do Estado palestino, é o Mahmoud Abbas, que não tem vínculo com o Hamas. Ele busca isso, só que não foi com ele que Israel negociou esse cessar-fogo. Israel negociou foi com o Hamas, que não reconhece a soberania do Estado israelense. Ou seja, Israel negociou com uma organização que não reconhece ela mesma. Ela também não reconhece o direito dos palestinos de ter aquela nação. Em vez de avançar em busca de um meio pacífico e evitar mais conflitos, eles deram um passo atrás, dando força para um movimento que não reconhece ao próprio Israel. Saindo da faixa de Gaza do Oriente Médio e vindo para a atual faixa de Gaza aqui do Brasil, vamos falar dos homicídios em São Paulo, que estão no noticiário e está uma coisa assustadora lá. Inclusive o ministro Gilberto Carvalho, secretaria-geral da Presidência da República, comparou a situação de São Paulo com a da faixa de Gaza. Desde o último dia 24 de outubro, 253 pessoas foram mortas na região metropolitana de São Paulo. Isso dá uma média de 9,7 pessoas por dia. E o dado lá de Israel é que 135 pessoas foram assassinadas em 7 dias. Então o número em São Paulo está muito superior. É uma guerra civil travada contra os militares. contra a população. O número de homicídios dolosos, né, aqueles que têm intenção de matar, subiu 92% em outubro, em comparação ao mesmo mês de 2011. E é importante falar que essa onda de violência, ela não está só na capital, ela já se alastrou pelo interior também. E isso fez com que o número de criminalidade no estado de São Paulo aumentasse. Foi um aumento de 38%. E o número de vítimas já chega a 571. Bom, essa questão de São Paulo, além das mortes, claro que é o pior, tem mostrado o quanto o sistema e a defesa da população são frágeis. E essa construção, nem falo da força policial, do treinamento deles, mas isso é uma questão de estratégia de controle, sabe? Pior é ver, por exemplo, o governador Alckmin tentando tranquilizar a população. Claro que nessa hora evitar o pânico é uma atitude considerável e tudo mais, mas tratar um caso grave e ignorar que a população não tem ciência disso é um tiro no pé. Ele está negando que existe um problema real e imediato para esconder que eles não propuseram uma solução viável e eficiente para isso. É, inclusive, Caio, eles demoraram muito para aceitar a ajuda do governo federal. Só essa semana que isso aconteceu. Então, acho que eles deixaram acontecer muita coisa. Mas isso tem uma justificativa, principalmente política. A gente está vendo um embate motivado muito pela ação política. Em determinados casos e ações do governo, isso não pode acontecer. Não é uma falha do Alckmin ou do secretário de Segurança Pública. É uma falha do sistema que preza ainda essas disputas. Claro que a concorrência há de existir, mas em situações urgentes, como é a que o pessoal de São Paulo está vivenciando nas últimas semanas, isso tem que ser deixado de lado. Vamos para a dica da semana. Semana passada eu falei sobre música, hoje eu vou falar sobre cinema. Sobre um diretor que é meu ídolo, que eu reconheço o trabalho dele muito fortemente, que é o Alfred Hitchcock. A Fundação de Preservação de Filmes encontrou na Nova Zelândia a película do primeiro filme do qual o Hitchcock participou, que chama The White Shadow. Ele foi assistente de diretor, editor, roteirista. O filme foi um fracasso, mas é o primeiro registro do trabalho do Hitchcock. E ele foi disponibilizado gratuitamente até o dia 15 de janeiro, ou até o fim do mundo, no site que a gente vai colocar no link aí. Ele tá em inglês, claro. Claro, mas vale fazer uma forcinha, né? Porque é bom ver onde o diretor do Homem que Sabia Demais, Os Pássaros, começou o trabalho dele. A galinha pintadinha e o galo carijó. A Saindo galinha do usa cinema, indo para o musical. Na verdade, eu acho que essa notícia vai agradar muito mais aos pais do que qualquer outra pessoa. O fenômeno infantil, musical Galinha Pintadinha, se despede dos palcos neste fim de semana em São Paulo, nos dias 24 e 25. Então, é a última chance para o pai, tio, primo levar seus pequenos para assistir o musical. E os ingressos da última sessão já estão à venda pelo site ingresso.com e na bilheteria do Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Bom, pessoal, é isso. Acaba aqui o 9 minutos. Espero que tenham gostado. Continuem acompanhando a gente, como a gente falou no início, pelo Twitter. É Isso aí. isso. Tchau. Tchau.